garota sozinha no balcão, pensando em seu último verão. O coração em pedaços no chão, vestida de maneira tão vã. O bar é seu consolo eterno, reflete sua dor no inverno. O amor que parece um inferno, uma bebida pra esquecer o terno. Lágrimas caem sem parar, sonhos que não vão voltar. Um brinde à solidão no ar, coração quebrado a remar. No espelho vê seu olhar, promessas que não vão voltar. O telefone a tocar, memórias começam a pesar. Noite fria sem direção, o silêncio é sua canção. Busca respostas na solidão, mas só encontra desilusão.